E aí, LS? Eu todas tô ligado as cidades satélites. Que aqui é barra pesada, tá ligado? O crime aconteceu. Monstro. Na área da 13ª delegacia. É um monstro de Sobradinho. Porque levantou os ladrão. Nos moradores. Irmão, irmão. E esse é o azul. E aí, Gamão? E aí, Gama? Na periferia. É barra pesada. E aí? De noite de dia. Escute a rajada. Há tempo sofreu um pedido. A paz na nossa quebrada. Moleque só quer saber de parada errada. Na periferia é barra pesada noite de dia. Escuta a rajada, escuta a rajada. Temos o seu pedido, a paz é só da quebrada. Mas moleque só quer saber de parada errada. Se liga, estou aqui de volta falando a vocês em clima de revolta. Revolta com a situação que está se gravando. Está piorando, é disso que o sistema gosta. Aqui é barra pesada, pistola, revólver, melar, cocaína, maconha, prensada, marola de pack, sirene ligada, que já é rotina aqui na quebrada. Falo de quebrada, de drama, de morte, assalto, criança trocada, mãe desamparada que tá vendo filme. Perdido nas ruas com as companhias. Rotina de muitos da periferia que deixa as famílias e vira assaltante, drogada, assassino, mandante de crimes, covarde que deixa as famílias malucas. Revolta na mente. Por causa da barra enfrentada com filho trancado ou assassinado por queima de arquivo ou por mero atrito. Estamos cientes que aqui é favela onde o medo impera. Onde a morte te leva só apenas mais uma vítima da maldade. A qual convivemos aqui na cidade. Emprego acabando, violência aumentando, um lugar precário. Fico indignado ao ver os moleques aos poucos morrendo. E aí? Na periferia. Vai barulho. É barra pesada. De noite de dia. Escute a rajada. Há tempo choveu um pedido, a paz na nossa quebrada. Mas o moleque só quer saber de parada errada. Na periferia. É barra pesada, é barra pesada. Noite de dia. Escute a rajada, escute a rajada. Há tempo choveu um pedido, a paz na nossa quebrada. Mas o moleque só quer saber de parada errada. Pode crer, moleque, estamos na quebrada, na periferia, que é barra pesada. Ruas e esquinas aqui, tá lotado, malandro agachado com um baseado. E a polícia passa e faz a revista, rotina de muitos na periferia, que não sabemos em quem confiar. Polícia e bandido não há diferença. A sociedade está acuada. Na periferia, que é barra pesada. É barra pesada, ao ver um moleque longe da escola e mais perto de um beck. Que cresce no crime, na bandidagem, venera a mentira ocultando a verdade. Infelizmente é barra pesada. É barra pesada ver assassinato em plena tarde. Criança assistindo a crimes covardes. O tempo se passa e aqui nada da muda. Os tempos escuros são mais perigosos. Fico indignado com essa loucura de dizer que tem segurança nas ruas. Pode crer, moleque, eu cheguei pra falar e pra conscientizar quem quiser nos calar. Pois eu não tenho medo do que vão fazer. Se eu entrei na batalha foi pra combater. Na periferia é barra pesada. De noite e de dia. Escute a rajada. Há tempo choveu pedindo a paz na nossa quebrada. Mas moleque só quer saber de parada errada. Na periferia é barra pesada. Noite de dia. Escute a rajada, escute a rajada. Há tempo choveu pedindo a paz na nossa quebrada. Mas moleque só quer saber de parada errada. Com minhas ideias eu vou relatando. Acontece, tô observando. A mãe de família não tenho trocado pra comprar um pão para dar pro seu filho. Correndo de fome, pobre de nascença, sem nome, sem casa e dinheiro para se manter. Tá catando lixo, verdura estragada, resto de comida com roupa rasgada, sandálias quebradas, vestes descalço, não tem um futuro. Passado é triste, o presente é esse que estou relatando. Se fica doente, já tá condenado. E a saúde em Brasília é uma piada. Falta de remédio, de atendimento, por inegligência, mas eu lamento. Quarto de hospital que parece um banheiro, falta de higiene, limpeza, mau cheiro. Os incompetentes que não fazem nada. Só gosto um saco, só quero dinheiro. Desculpe o mau jeito, mas não tenho medo. Eu sou cantor de rap, canto o que vejo. Aqui no DF não temos socorro, esse é açougueiro. Vai vendo, e o governo roubando da população. Só ajuda meu irmão, que é mais um ladrão. Fica indignado com o baú lotado. Pagamos imposto, recebemos pouco. Polícia de um lado, bandido do outro. E o povo no meio, levando pipoco. Então vem a vontade de fazer justiça. A triste estatística. Para um pouco e começa a pensar. Se eu prego a paz, então pra que matar? Somos manipulados por esse sistema. Poucos benefícios e muitos problemas. O emprego acabando, violência aumentando. Um lugar precário, fico indignado ao ver os moleques aos poucos morrendo. E aí? E aí? Agora é pra pensar, hein? Na periferia.